André Cedeiros, o mural de Ibicoara. O boizinho estilizado é top demais. Segura, Lavinha, segura, segura lá. Segura, xaxá, não vai, Lavinha. Prepare-se, o baile vai começar. Neto Arrochadeira, o criador do Transarrocha. E ela vai descer com esse rabidão. Ela vai bater, vai bater o bumbum no chão. Ela vai descer com esse rabetão. Ela vai bater o bumbum no chão. A novinha vai subir, a novinha vai descer. Na descidinha, descidinha, descidinha, descidinha, descidinha. Na descidinha da novinha. Na descidinha, descidinha, descidinha, descidinha, descidinha. Na descidinha da novinha. Ela vai bater o bumbum no chão. Ela vai descer com esse rabetão. Ela vai bater o bumbum no chão. A novinha vai subir, a novinha vai descer. Da descidinha, descidinha, descidinha, descidinha, descidinha. Na descidinha da novinha. Na descidinha, descidinha, descidinha, descidinha, descidinha. Na descidinha da novinha. O boizinho estilizado é top demais.